Boa noite aí, gente. Boa noite. Eu vou contar a experiência que eu tive essa noite. Eu vou dizer a data, porque a gente não sabe que dia que esse vídeo vai entrar no canal. Hoje é dia 16 de agosto de 2023, hoje é quarta-feira, tá? Então o desdobramento foi de ontem para hoje, do dia 15 para o dia 16, né? Foi bem diferente, né? Foi com Jesus, né? Mais um meu aí com Jesus. Como é que foi? Eu desdobrei para um local que era uma espécie de residência onde moravam pessoas que tinham uma situação financeira muito boa, né? E dentro dessa residência tinha uma espécie de piscina, sabe aquelas piscinas que são cobertas, né? Então, eu estava nessa piscina, né, numa parte rasa, vinha caminhando, e tinha um rapaz lá, ele estava desdobrado também. A informação que veio para mim é que ele é encarnado. E ele conhece o canal, né? Ele assiste, mas eu não sei quem é, tá? Não sei quem é. E ele estava desdobrado lá. E aí eu estava lá nessa residência com ele. Ele tinha no desdobramento, eu não sei se ele tem aqui no plano físico, tá? Pode ser que aqui no plano físico ele não tenha. Pode ser que isso só estivesse ali no desdobramento, tá? Tinha um cachorro lá, um cachorro Rottweiler, bem grande, mas ele realmente parecia ser manso. Mas como eu não conhecia, eu fiquei meio receoso de botar a mão no cachorro. Eu tava frente a frente com o cachorro, mas eu tava com receio de botar a mão nele, com receio de dele me morder, né? Aí o rapaz, ele falou assim para mim: ué, mas você não fala que morte não existe, que, né, nós somos espíritos imortais e tudo mais. Eu falei: ué, mas o que que isso tem a ver com a história? Eu falei para ele assim, eu tô encarnado, cara. Se esse cachorro me morder, vai doer, vai machucar, eu não quero sentir essa dor. O cachorro é bem forte, uma mordida de um Rottweiler não é brincadeira, não. Não é porque eu sou um espírito imortal e que morte não existe, então vou deixar ele me morder. Eu vou sentir a dor, eu tô encarnado. Aí eu comecei a falar para ele assim: o que que você acha que Jesus Cristo sentiu quando ele foi torturado? Ele é um espírito evoluidíssimo, ele tinha toda a consciência da imortalidade do espírito, do plano espiritual. Mas tanto é que ele falou para Deus, antes de acontecer tudo, ele falou: se for da tua vontade, tira esse cálice, eu não quero passar por isso. Mas ele tinha que passar, mas se for da tua vontade, eu passo. Por quê? Ele sabia o que ele ia passar. Ele estava no meio de um monte de seres humanos extremamente primitivos, atrasados, né? Que não tinham consciência nenhuma de espiritualidade, né? Jesus sendo um anjo encarnado ali no meio de seres extremamente rudes, né? Ele sabia o que ele ia passar, a violência era grande, então ele sentiu toda aquela dor, eu falei para ele. Aí o que que aconteceu quando eu falei isso? Jesus desceu com tudo e ele incorporou em mim. Eu tava desdobrado, né? Então, ele não canalizou, não. Ele incorporou em mim, ele tomou o meu corpo astral totalmente e eu comecei a me transfigurar. Como o corpo astral é plástico, né? O corpo astral é moldável, então eu fiquei com a aparência de Jesus. Ele literalmente super incorporou em mim e a minha aparência perispirítica toda mudou, já não era mais Pedro. E era a aparência de Jesus, e ele, a minha voz ficou grossa, a voz dele era bem mais grossa, tá? A minha voz ficou mais grossa, e eu comecei a falar, se eu não me engano, eu acho que é aramaico, né? Que ele, eu comecei a falar, eu não sei falar aramaico, se eu não me engano, acho que era aramaico que ele falava. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Era isso mesmo? Tá. Então, eu comecei a falar em aramaico, mas não era eu, era ele. Só que eu totalmente consciente. E enquanto ele falava lá, através do meu perispírito desdobrado, o rapaz arregalou o olho e começou a andar para trás. Quando ele viu Jesus na frente dele, já não era mais eu, ele começou, arregalou o olho e começou a andar para trás. Porque vinha para mim que ele era um pouco incrédulo também, né? Normal, né? Bem daqui da terra, né? Só que enquanto Jesus falava lá, eu sentia o meu corpo na minha cama, no corpo físico, ao mesmo tempo que eu estava lá, eu sentia o meu corpo deitado na minha cama e o meu corpo também falava na cama. Eu falava também em aramaico na cama. Eu falava lá e o meu corpo no meu quarto na cama também falava, né? E aí ele falou o que ele tinha que falar e aí eu voltei. Aí quando eu voltei, no meio da madrugada, se eu não me engano, eu acho que era umas 2 horas da manhã, eu falei, aí eu acordei a Sabrina e falei, você não tem ideia da experiência que eu acabei de ter. Falei pra ela. Aí eu contei, que eu gravei também no nosso grupo de desenvolvimento mediúnico para os médicos, eu sempre relato para eles as coisas que acontecem. Aí eu contei, eu falei, caramba, esse foi bem diferente, né? E era o próprio Jesus mesmo, né? Eu tenho experiências aí com Jesus desde muito criança, né? Desde muito criança eu tenho experiências com ele, eu já tive outras que eu já contei aqui, né? E essa foi a última agora que eu tive. Eu acho importante, né, estar contando para as pessoas, né, para que as pessoas entendam, né, com relação a essas coisas, que essas coisas existem, e isso não é um privilégio meu, tá? Isso poderia acontecer com outra pessoa, tanto é que tem um monte de gente por aí pelo planeta que já teve experiência com Jesus, né? Muitas pessoas já tiveram experiências com Jesus, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo de transição, ele vem se mostrando mesmo, né? A espiritualidade vem se mostrando de uma forma mais ostensiva mesmo, né? Para que as pessoas acordem, né? Então eu me acho na obrigação de estar contando aí para as pessoas poder. Eu sei que tem gente que não vai acreditar, não tem problema nenhum, né? Nós não somos aqui, eu não sou o dono da verdade, tá, gente? Nós não sabemos tudo, eu posso errar alguma coisa que eu falar normal, tá? Eu sou sujeito a erros, mas isso não é questão de erros, né? É questão que foi uma experiência, né? Então eu só tô relatando essa experiência aí porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai entender, que vai acreditar. Então é importante, né, estar relatando isso para as pessoas, né? Então é isso, só para ficar aí registrado o relato. Muito obrigado para todos.